O número desse grande exército era de 200 mil. Os cavaleiros tinham couraça de fogo, jacinto e enxofre. Possuíam cabeça de leão, e de suas bocas saíam fogo e enxofre. Por estas três pragas, morreu a terça parte dos homens da terra. Os outros homens, que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram da obra de suas mãos, pois adoravam os demônios, os ídolos de ouro, de bronze, de pedra, de prata e de madeira, que não podem ver, ouvir, falar ou andar. E não se arrependeram dos seus crimes, homicídios, roubos, prostituição, nem das suas feitiçarias. João. Oh, és o anjo bom. Tens fome, eu sei. Vai e toma o livro que está aberto na mão do anjo, que se acha em pé sobre a terra e sobre o mar. E come. Ele se fará doce na tua boca, porém será amargo no teu ventre. Vim em busca do livro. Ah, sim. Toma e come, João. Importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis de toda a terra. Sim. Os reinos do mundo virão a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir. E tomaste o teu grande poder e reinaste, iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos que temem teu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. O céu está se abrindo. Eis a arca do concerto de Deus. Meu Deus, que arca linda! E João viu um grande sinal no céu. Era uma mulher vestida de sol, tendo a lua a seus pés, com uma coroa com 12 estrelas sobre sua cabeça, e estava para dar à luz. Surgiu outro sinal. Era um dragão vermelho que respondia pelo nome de Diabo e Satanás, cujo desejo era tragar o menino ao nascer. Porém, a criança foi arrebatada por Deus para o céu, pois ele havia de reger o mundo. E após a grande batalha entre o anjo e o dragão, a antiga serpente foi lançada sobre a terra com a sua legião e surgiu uma voz no céu. Agora, chegada está a salvação e a força do reino do nosso Deus e a força do seu Cristo. Porque o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual, diante do nosso Deus, acusava de dia e de noite. E nós vencemos, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Durante 42 meses, eu pude ver e ouvir as blasfêmias da besta e subiu do mar com 7 cabeças, 10 chifres e 10 diademas. Vi também a besta que subiu da terra fazendo sinais, prodígios e maravilhas, fazendo descer fogo dos céus e muitos a seguiam. Porém, 4 anjos voando pelos ares proclamavam o Evangelho Eterno. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Caiu. Caiu Babilônia, a grande cidade, e a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua prostituição. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e se alguém receber o sinal da besta em sua testa ou em sua mão, também beberá do vinho da ira de Deus. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro para sempre. Lançai a tua foice e colhe. É chegada a hora de cegar, porque a seara está madura. E após a colheita que o Filho do Homem fez, eu ouvi a sua voz que dizia: escreve: bem-aventurados são os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que o descanso dos seus trabalhos e suas obras o sigam. Eis que ordeno aos sete anjos que derramem as sete salvas com a minha ira sobre aqueles que têm o sinal da besta. Derrame a primeira salva. Não! Não! Estamos cheios de chagas! Vamos acontecer! Não. Por que tanto horror? Por que tanto sofrimento? Deus está contra nós! Derrame a segunda salva. Não podemos mais matar nossa sede. As águas se transformaram em sangue. Vamos padecer de sede. Onde está este Deus? Por que ele está nos fazendo estas coisas? Derrame a terceira salva. Até as fontes se transformaram em sangue. Qualquer lugar que procuramos água, só encontramos sangue. Justo és tu, Senhor, porque julgaste estas coisas. Pois assim como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também lhe deste sangue para beber, porque disto são merecedores. Na verdade, ó Senhor, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Derrame a quarta salva. Socorro! Estamos sendo queimados! Onde está este Deus que é tão poderoso? Ele é muito cruel e vingativo. Não vejo nem onde ele se esconde. Por que não nos mata de uma vez? Derrame a quinta salva. Não aguentamos mais de dor. Se o inferno existe, já estamos dele. O que fizemos para sofrer tanto? Socorro! Derrame a sexta salva. O rio Eufrates secou! O rio Eufrates secou! Não há mais água. A tendência é piorar tudo. Só porque temos o sinal da besta, tudo nos é negado! Não há jeito! Não existe remédio! Não há salvação para nós! E da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta, vi sair três espíritos imundos, semelhantes às rãs. Eram os espíritos do demônio fazendo prodígios e maravilhas, persuadindo o povo contra Deus Todo-Poderoso. Derrame a sétima salva. Está feito. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para não andar nu e não se vejam suas vergonhas. E agora, João, vem comigo e te mostrarei a condenação da grande prostituta que se assenta sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com vinhos da sua prostituição. E, pelo anjo, fui levado em espírito ao deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate e estava cheia de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas e com pérolas. E tinha em sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundice da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome Misterioso. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Foi aí que... Por que estás tão admirado? Eu tenho te dado mistério, João. Mas isto tudo que vejo é sobremaneira impressionante. A besta que viste já caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra e cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo se admirarão ao contemplar a besta. E o anjo continuou dizendo a João: as 7 cabeças da besta são os 7 montes nos quais a mulher está assentada. Representam também 7 reis, dos quais cairão 5. Um existe e o outro ainda não chegou. Porém, quando chegar, tem que durar pouco. Também é ele o 8º rei e precede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que João viu são 10 reis. Os quais ainda não receberam o reino, mas receberam a autoridade de reis dada pela besta. Estes só têm um pensamento: tudo oferecerem à besta, poder e autoridade. Porém, o Cordeiro lutará contra eles e os vencerá, juntamente com seus fiéis e eleitos dos céus. As águas que viste e na qual se achava a meretriz é o povo, a multidão, as nações e línguas. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Repara, João, o que vês agora? Vejo um anjo que traz na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Com a corrente, ele segura o dragão e a antiga serpente, que é o diabo. Com a chave, abre o abismo e os atira para dentro dele. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque não passará pela segunda morte. São fiéis e verdadeiras essas coisas que o Senhor deu dos espíritos e dos profetas, e as mostrou aos seus servos, pois muito em breve todas elas haverão de acontecer. Eis que venho agora, sem demora. Bem-aventurados aqueles que guardam as palavras deste livro. João Evangelista, e vi e ouvi estas coisas, vos afirmo que são verdadeiras, porque são frutos do Espírito. Por isto vos digo: o fim vem. Prepara-te, e que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. O Apocalipse, um documentário tirado do coração de Deus, da Bíblia Sagrada, para ser espalhado no mundo inteiro até que seu filho volte.